A bolsa apossou do microfone, né, por algum motivo misterioso. Ela tá gravando? Pra cantar está. Inclusive o programa vai começar com você cantando. Maravilha. Eu não sei, eu só sei disso. Que eu ficava passando comercial o tempo todo. Como já perceberam, a bolsa tá aqui, eu também. Ninguém te ama como eu. Ah, eu também quero brincar, peraí. Que beijinho doce, foi ele quem trouxe. Ai, que de longe pra mim. Ah, não, não sabe brincar. Não sabe brincar. Por quê? Não posso brincar. Não brincar. Esse cara aí é legal, dá vontade de bater nele. Beijinho esse é doce é legal, eu gosto de beijinho doce. Cara, isso daí é da igreja, não é? É de igreja, mas essas músicas de igreja que não parecem de igreja, que você pode adaptar, você pode tirar Deus e botar um cara ou uma mulher que funciona do mesmo jeito. Que é muito estranho, né? É. Vou parar pra pensar. Eu sou quase... quer transar com Deus nessas músicas, né? É bizarro. Poema do Fortunato. Não é o poema do Fortunato, é o seguinte, sumiu um crioulo, o crioulo Fortunato, nós estamos dando uma recompensa de... eu não sei ler esse número, porque tem um U no meio do número. Olha só. É 50U000. Alguém foi um historiador e souber ler? O negócio foi o seguinte, um poeta de rua muito simpático nos vendeu o seu livrinho de poesia interativa xerocado, que é uma espécie de híbrido de poesia com palavra cruzada. No final tem um curioso texto que é a oração da propina, não vou ler aqui, porque é essas coisas que você recebe em PPS, no seu e-mail, então você abre, que você já deve ter recebido. E aí tem um comercial, segundo as palavras desse padre, falou assim, se vocês ficarem chocados com o tom ofensivo do texto, não liguem, porque é um texto de 1854. Então, tá escrito o seguinte, anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, o escravo crioulo de nome Fortunato. Fortunato... Quem será que deu esse nome pra ele? Será que ele escolheu? Todo mundo antigamente chama Fortunato, Bendita. Não importa se você era escravo, se você era Fortunato. É, todo mundo, é. Tinha o nome de Fortuna, mesmo não tendo Fortuna. Que triste isso, né? É uma ironia. Esse cara deve ser um cara bem complexo. Com certeza, olha a descrição. O legal é que eles querem tanto achar o Fortunato que eles descrevem, sei lá, até a quantidade de pelos que ele tinha no nariz. Fortunato de 20 e tantos anos de idade. Sempre que eu falar anos, pensem em dois N's, tá? E sempre que eu falar uma palavra com L, são dois L's também. Porque é assim que se escreve naquela época. Uhum. Tá escrito assim, hein? Tá. É totalmente original isso aqui. O papel é da época. Legal, A xerox da época. A xerox da época. A foto da época, Parece um desenho que tá velho, mas... Engraçado que o Fortunato foge de casa que nem o Chaves, ó. Com a trouxinha no pedaço de pau. Uhum. Que bonitinho, Fortunato. Só o símbolo da maçonaria. Ih, começou a ver código secreto na fuga do Fortunato, ó. O código Fortunato. De 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouca ou nenhuma barba, porque ele pode ter feito no caminho, né? Baixo, reforçado e picado de bexigas que teve há poucos anos. É muito pachola, mal encarado, fala apressado e com a boca cheia olhando para o chão. Costuma às vezes, ou seja, se ele achar esse negócio, ele pode mudar a forma de falar, ninguém vai achar ele nunca mais. Uhum. Costuma às vezes andar calçado, intitulando-se forro. Forro? Forro. Forro. F-O-R-R-O. Acho que é o nome que ele diz. Eu não sou Fortunato, eu sou Forro. É tipo o Wolverine dizendo que é caolho. Ah, tá. E dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Ah, tá. É. Então, não sei. Forro deve ser tipo uma profissão, alguma coisa assim. Seu nome é Fortunato? Mas é Lopes da Silva. Ah, então não é você não. Apesar de ser negro, falar com a boca cheia olhando pro chão. Mas o sobrenome é outro, obviamente. Olha como o cara sabe fazer muitas coisas. Ó, ele sabe cozinhar, trabalhar de encadernador. As pessoas encadernavam naquela época, olha. Que interessante esse livro. Esse livretinho, inclusive, está precisando. O Fortunato tá trabalhando pro poeta. Ele pode ser o poeta, né? Atravessou através dos tempos, assim. Ele passou pela fenda de Cardiff e caiu aqui. E entende de plantações da roça, donde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar na corte ou ao seu senhor, Eduardo Lambert. Na rua da Quitanda, número 77, receberá 50U000 de gratificação. Será que isso é muito? Como será que o Fortunato vale, né? Então, se alguém tiver notícia aí do Fortunato, pode mandar um e-mail, lojcast@gmail.com, a gente divide a recompensa. Exatamente. Menos o U é meu, eu gosto de U. Tá, a gente fica com 50 mil. Tá. Porque se você tirar o U, vira 50 mil. É, tem potencial. Eu não sei qual era a moeda da época. Mas os descendentes do Sr. Lemert, por favor, entrem em contato com o JKS. Agora eu fiquei curioso. Será que acharam o Fortunato? Qual o sobrenome do Fortunato mesmo? Procura a família dele também. Fortunato Lopes da Silva, porra. É. O Brasil. Oh, meu Deus. A família, a grande família Lopes da Silva. Fortunato fugiu, saiu fazendo filho em todo mundo, assim. Se bobear, sei lá, você é da Lopes da Silva, eu sou, se bobear, eu não sei. Mas eu tô curioso, será que Fortunato foi achado? Vamos investigar isso, vamos procurar, manda um e-mail, vamos procurar o escravo Fortunato no Google pra saber se o crioulo fugido foi achado. Pode falar isso assim, pode? Falar o quê? O crioulo fugido? É. Por que não? Porque, não sei de quem. 1800 e? Não, mas eu tô reproduzindo o que tá escrito no texto em 1854. Eu não acho ele um crioulo. Eu acho ele um afrodescendente que escapou. Porque se ela falar que é fugido também é uma coisa meio ofensiva. Ele é um afro-brasileiro. Afrodescendente. Afro-brasileiro. Aquela parte de... afrodescendente, olha só, afrodescendente é um termo muito pejorativo porque você está excluindo ele da nação que ele faz parte. Não, tá dizendo que ele é só africano. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam de afro-americanos, por exemplo, né? Daí, você viu o Bruno? Vocês viram o Bruno? Tem aquela parte que ele foi na África e fala que na África tem muitos afro-americanos, né? Aí a mulher fala, não, eles são negros. Falei, não, não, eles não são negros. Olha como você fala, eles são afro-americanos. O Bruno deve ser mais legal, cara, tem que ver. Bruno é horrível, horrível. Olha, eu assisti 10 minutos do filme. Você falava a mesma coisa de Borá, até você assiste comigo. Nunca falei mal de Borá, eu gostava de Borá, assim. Quando eu vi que você, eu já tinha visto. Porque é horrível, é um filme ofensivo sem nada divertido. É que bom, ele funcionou, né? Não, peraí, ofende os evangélicos homofóbicos, cara. Não, de jeito nenhum, o filme é feio, ele é escatológico e feio, eu não gosto. Ela é evangélica. Ah, desculpa. Porra, gafe. Foi mal. Eu provavelmente sou menos evangélica que você. Como? É. Por quê? Porque eu não tenho muito nada de evangélico. Tá, depende da sua época. É. Sobre o quê? Depende se a gente tá falando de Bruno ou não. Sobre o quê? Isso que eu ia falar. Sobre o que esse JKS mesmo, eu esqueci completamente. É um review sobre mangás que a gente andou lendo por aí. É tudo que não cabe no programa inteiro, mas que a gente pode juntar e que não tem relação nenhuma um com o outro. E vamos começar com Kodomo no Chikan ou com o de Greyman? Quer falar de Greyman logo? Como é que a gente fala, assim? Então, sabe fazer um review? Então, faço de Kodomo no Chikan, você aprende, tá. E aí depois você vai lá e faz de Greyman. E vamos ler os e-mails também. Kodomo no Chikan, live, o que é Kodomo no Chikan? Ah, não, não vale. Eu sempre faço isso. Eu não faço a menor ideia. Eu sei que vai ter uma segunda temporada agora. Pois é, Kodomo no Chikan. Eu tô meio... É estranho fazer um review com você aqui. Por quê? Porque ele vai falar de anime de menininha. E você é uma menininha olhando pra ele, tá? Ele tá mal, ele tá se sentindo desconfortável fazendo isso. Realmente, eu vou botar pra fora todas as minhas taras aqui agora. Você vai ver todas elas. Tá, vai fazer careta. Você parece o Kiko Vesgo. Kodomo no Chikan saiu com o nome, acho que foi Nymphet, nos Estados Unidos. Acho que foi algo assim. Causou um reboliço absurdo lá, e eu acho que o mangá até parou de sair, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Porque é o seguinte, o plot são três garotas, ele é um professor de primário. Se eu não me engano, no início elas estão na primeira, na segunda série. Devem ter aí seus 8 anos. Aquela menininha que mostra a calcinha pro professor e fala me beije. Você leu isso? Aham. Você me mandou, não lembro. Eu te mandei? Chegou a ler tudo? Eu vi essa parte só. Ele é um professor do primário. E na sala dele tem essas três garotas. Essas três garotas: a Rin Kokonoe, a Kurokagami e a Mimiusa. A Rin Kokonoe, ela é a, como a Bo falou. Ela mostra a calcinha do professor e pede pra ele beijar ela, senão. Exatamente, eu tava tentando explicar isso de uma forma menos prática e mais teórica. Como assim? Como você explica isso? Ela teoricamente. Não, é porque ela tem essa paixão pelo Daisuke, pelo professor. E. Olha só. Vamos combinar uma coisa aqui? Não tem como você fazer um review disso tentando amenizar. Eu tô meio sem jeito. Tá virando governador de Tóquio agora? Não dá. Ok. Você tá no inferno, né? Abraça o demônio. Ok, ela é uma garota de 8 anos. Se a gente não foi preso até agora, não vai ser hoje. Ela é uma garota de 8 anos que é apaixonada pelo Daisuke, pelo professor, e que usa de meios meio escusos pra chamar a atenção dele. Por exemplo, chegar na sala dele, abaixar a calça. Antes ela chega na sala dele e fala, me beija. Ele fala, não, você é uma garota, eu sou seu professor, eu não vou fazer isso. Porque ele não é um lolicon. E ele diz que não vai fazer isso. Aí ela abaixa a calcinha e fala, ok, você me beija agora, eu grito e vão achar que você está me molestando e vão te prender. É, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Não, nem imagino. que eu tenho pra dizer sobre isso? Não sei, não. Não fui eu, não fui eu juro. E ela faz isso o tempo todo, sabe? E nos capítulos mais recentes acontecem algumas coisas bem pesadas, como, por exemplo, ele tá conversando com alguém e ela aparece embaixo da mesa dele e abrir a calça dele e começar a molestá-lo. Não, cara! Que isso? É sério, isso acontece. Cara, que legal isso. Tem cenas... E aí, você falou que não é o Lolicon. Ele não é. O mangá é, mas ele, o personagem não é. O professor não é. Não sei como, né? Ah, tudo faz, então. Mas eu pensei que você tinha dito que o mangá não era o Lolicon. Não, o mangá é. Ele é pro público Lolicon. Olha, mas calma. Então, peraí. Olha, explica esse mangá como ele não é Lolicon. Calma aí, desceu até o útero. Ela não tem útero, tadinha ainda. Não, peraí, ela tem útero. Ele só não funciona. As garotas só têm útero depois de 15 anos. Quando desenvolve o quadril, né? Antes não tem espaço. Não, na verdade eu acho que é o útero que empurra o quadril. Ai, dói? Ô, Luísa, quando seu útero cresceu e empurrou seu quadril, doeu? Só de cima, não. É um assunto delicado pra você, eu entendo se for. Não sei explicar isso, não aconteceu, não. Você não tem útero? Quadril você tem, o que empurrou ele se não foi o útero? Não sei, vai ver foi o alien, entendendo de mim. Mulheres têm apêndice, correto? Tem, todo mundo tem apêndice. Por que só homem tem apendicite? Só homem tem apendicite? Até hoje eu conheci homens com apendicite. Não, tô confundindo apêndice com próstata, desculpa. Ah, tá. Eu já ia perguntar se o apêndice era tipo o útero do homem atrofiado. Ah, eu confundi, desculpa. Você tá brincando, né? Não, ele realmente confundiu. Porque assim, tem próstata, né? Apêndice e vesícula, não é? Que são que não servem pra nada? Não, próstata serve. Não, a próstata serve. Óbvio que a próstata serve. Acabou e oi, se a próstata não serve pra nada. Por quê? Porque a próstata é muito prazer. Por isso que eu... Tá? É. Lógico! Tana! Como você não sabe disso? Por isso que sexo anal faz mais sentido com homens do que com mulheres. Porque mulher não tem próstata. Não tem o que estimular. Peraí, o homem, então, que tá dando, ele tá sentindo alguma coisa, sério? Sim, justamente por causa da próstata, porque ela tá sendo estimulada. Eu pensei que fosse só psicológico. A boa tá chocada. Ok, eu não entendo de sexo, me processe. Caramba. Tá, o que que as outras bichinhas falam? Calma, antes eu explicar. Não, rapidinho, o que eu queria dizer, essa enrolação toda, confusão de órgãos, a parte, é o seguinte. Já então que essa porcaria é um Lolicon, explica antes de mais nada por que a gente tá fazendo um review de um Lolicon. Qual a importância dessa merda? Por que isso é diferente de todos os outros 1 milhão de títulos que você lê por aí? Ele não é um Lolicon declarado. Não acontece sexo nele o tempo todo. Acontece coisas desse tipo, mas é raro, sabe? Você vê uma cena dessa a cada 20 capítulos. Não é um Lolicon explícito. Não é um Lolicon de revista pra adulto. Ele está numa revista de mangá normal, entre aspas. Você faz ideia de por que ele tem uma importância a mais entre os otakus do que um Lolicon comum? Porque ele é meio mainstream, né? Mais do que... É que assim, ele tem mais valor de anime ou mangá de moe do que um Lolicon em si. Justamente porque ele traz essa carga do moe mais bem feito, sabe? Que as personagens, elas são bem construídas, elas são interessantes. Todos os personagens, eles são interessantes, sabe? São personagens mais palpáveis, não são tão bidimensionais. Não é uma história que gira em torno de sexo, como não é fapping material, como... Não, como é... Normal. Tirando as coisas extremas que a Kokonoe faz de vez em quando, como isso, as coisas são justificáveis. Se eu fosse americano, pra poder permitir que esse mangá saísse, então eu alteraria o texto e transformaria ela, tipo, na órfã, assim. Ela é uma garota velha, atrofiada ali. Ela é pequenininha, né? É. E por que ela tá estudando? Porque ela é burra. E as amiguinhas dela? Também são. É uma escola especial pra pessoas... Atrofiadas e burras. É, perfeito. Ela fica, entra na escola porque ela tem tarefa pros professores. Muito mais palpável. Mas assim, uma é burra, a outra tem tarefa pros professores e a outra não tem nada pra fazer, tá entediada. Então, o mangá, ele é Lolicon, só que os personagens são mais bem construídos, é mais interessante. E, por exemplo, agora que o mangá tá pelando um pouquinho mais, porque elas estão ficando mais velhas, elas estão chegando aos 12 anos. Rola o efeito shonen da passagem de tempo? Rola. Elas já passaram os 4 anos, acho, desde o início do mangá. Tem essa diferenciação, é o peito cresce e o cabelo, né? Ou diminui. Tirando a Sakura, continua sem peito. Elas estão mais altas, não? Não, elas estão mais altas. Essazinha aqui, a Mimi, ela é a que tem um corpo mais desenvolvido. Então ela já tem peitinhos grandinhos e tal. Ela já é quase uma mulher, basicamente, só que miniatura. Inclusive, ela menstruou há uns 2 ou 3 capítulos atrás. Calma aí desse... Cara, que creepy, né? Eu tô imaginando no Tio Channel os otakus discutindo a menstruação dela. Será que tem brilhinho? A cena da menstruação foi muito legal. Ela tava saindo do metrô. Você não vai descrever isso. É sério, ela tava saindo do metrô e aí a Kokonoe, ela tem um irmão que conhece as amiguinhas da irmã, né? O irmão não, ele é tipo um padrasto dela. Ele abusa dela? Calma, vamos chegar até lá. Ah, sabia? Eu não ia colocar um padrasto à toa na história. Porque é o seguinte, ele tava saindo do metrô e aí ele vê a amiguinha da filha, entre aspas, dele e vê que tá escorrendo um filete de sangue pela perna dela. Aí chama ela pro banheiro pra explicar pra ela o que tá acontecendo, entendeu? O padrasto explica pra ela? O padrasto da amiga explica pra ela o que tá acontecendo. Cadê a mãe dela? E ela é apaixonada por esse cara. Ela não era apaixonada pelo professor? Não, não, a que menstruou, a Mimi. Inclusive, esse padrasto em especial, ele é o mais doentio dali, porque é o seguinte, ele vê a esposa dele na Rin, na Kokonoe, e ele tá meio que esperando ela crescer. Mas a esposa dele morreu? Morreu, a mãe dela morreu. E ele tá esperando a garota crescer pra ter uma esposa dele, da esposa dele de volta. Ah, essa trama é bonitinha, é legal. Só que o professor já sabe disso, ele tá muito preocupado com o que pode acontecer com essa garota. Que é isso? Ela tá fazendo cursinho aqui, cara? Eu acho que isso é... Ela tá agarrando o ursinho? Ah. É o pedobia dela, tem essa piadinha. Ela tem um pedobia? Ah, ela tem um pedobia! Tem, ela tem um ursinho no quarto que é parecido com o pedobia. Esse mangá ona todos os dias hoje, cara, a gente chegou no fundo do poço hoje, mas que se eu soubesse disso, que era disso que você tava me arrastando. Eu falei da cena de masturbação dela. Oh. Oh, chuveirinho, tem chuveirinho? Tem chuveirinho. Ah, sabia! Veja o universo feminino sendo desvendado pela boa. Chuveirinho, boa, que clichê. É clichê, é tradicional. É porque recentemente ela começou a descobrir a... Quem? A boa? A Kokonoe. Ah, tá. A sexualidade dela, mais ativamente, sabe? Tanto que ela tá com problema. O padrasto dela descobriu que ela tá acessando pornografia, entrou no computador dela e viu lá no histórico. Tá fazendo o quê? 12 anos, é isso? Ela tá com uns 12 anos, mais ou menos, eu acho. Ela tem aparência de uns 8, né, mãe? Não, você tá pegando os mais antigos, pô. Isso daí é no início do mangá. Ah, tá. Mas porque meninas tem mais curiosidade. Inclusive, a gente falou sobre isso ontem, né? Meninas acabam desenvolvendo a curiosidade sobre isso mais cedo do que os meninos. Cara, ainda bem que ninguém da minha família ouve isso. Porque quando eu era pequeno, eu peguei a minha prima, ela devia ter uns... 5, 6 anos de idade, eu peguei ela se masturbando na cama. Aí ela se olhou assim, ficou toda sem jeito. Não, isso nunca aconteceu comigo, não. Não, a gente tá olhando, não. Não, é só que você ficou fazendo uns antes, passei o microfone, você tinha algo a declarar. Quando eu quiser falar, eu vou começar a falar antes do microfone chegar. Ah, tá, como sempre. Você devia ter me avisado, ô Darko, que hoje ia ser a última edição do JCast, porque eu teria preparado alguma coisa especial, um discurso, alguma coisa assim. Agora, e a outra personagem, ela é a Kurokagami. Uma vez, tinha um livro sobre, quando eu tinha uns, sei lá, 9 anos, eu ficava vendo um livro sobre... Porque é difícil você ter... Você sabe que você tá revelando muito sobre você, né? É difícil você ter acesso à pornografia quando você é muito pequeno, né? E não tinha internet. Aham. Uhum. Então você apela pra Atlas, pra livro de ciências, né? Você ficava olhando pra aquelas... É, fazer o quê? E aí, não, porque tinha um livro... Oh, gatinho da boa. Somos dois bichinhos kawaii, estamos seduzindo vocês. Oh. Oh. Minha filha. Minha maldição. Ok. E aí o que acontece? Tinha um livro na biblioteca do Cefete que ficava escondido lá dentro. Biblioteca do Cefete já era bem velho. Não era, minha mãe trabalha lá. Ah, essa trabalha lá, tá certo. É, eu era rato de biblioteca lá quando eu era pequeno. Só que esse livro tava lá dentro pra ser catalogado e nunca ia pra estante principal. Então, lá dentro tinha um departamento, tinha um depósito secreto de livros super legais que nunca iam pra estante porque eram muito over the top demais, não podiam ir pra estante. E um deles era esse livro sobre sexualidade, que era uma família inteira, e a família inteira pelada, do piquenique, tomando banho. Legal, cara! Almoçando. E aí, era uma chance de fotonovela deles pelados, vivendo. E aí, tinha as informações. Olha, o fulaninho teve uma ereção. Isso aconteceu por causa disso, entendeu? Papai e mamãe estão transando. Isso acontece por causa disso. Quando o papai e mamãe estão transando, os filhos estão vendo ou não? Não. Ah, tá. Não aparecia, assim, eles transando. Ah, tá. Pelados. Rolava uma ereção de vez em quando. Que lindo. Adorei esse mangá. Vou pegá-lo agora. A boa, ela é meio lolicon. Nossa. E aí, a primeira mulher lolicon. E o que acontece? Nesse livro tinha algumas informações. Assim, tinha uma informação de que já havia sido detectado nos anais da ciência, lubrificação é em recém-nascidos. E eles são em recém-nascidos também. Voltando ao ponto, a Kuro, ela é o apelo Yuri do mangá. Ela é a garotinha bravinha que é apaixonada pela Rin, pela Kokonoe. Ela é a maior que mais parece criancinha, sabe? Até hoje ela ainda parece uma criancinha, ela é menorzinha e tal. A Rin também é bem despeitada, mas não é tão baixinha. E, bem, basicamente o plot é esse, é o dia a dia dessas garotas e as peripécias delas e blá blá blá. O que é interessante, o que eu acho interessante nesse mangá é que como ele é bem construído e as personagens são... Eu imagino que a boa Lena, ela vai até se identificar um pouco com a infância das garotas. O quê? Na minha adolescência. Hã? Eu sou adolescente, sou igual a elas, é isso? Sua infância. Ah, não, é. 12 anos pra mim ainda é criança, por favor. É interessante você ver uma temática que normalmente... Que não é... Ela nunca é abordada pra aquele público em específico. Você não vê coisa que deveria ser... Você não vê a vida de uma garota de 12 anos sendo abordada para marmanjos de 40. É um assunto que você não vê abordado por essa outra ótica, vamos dizer assim, sabe? Você só vai ver coisas sobre crianças de 12 anos pra crianças de 12 anos. Pra elas se descobrirem. Pra elas entenderem o que tá acontecendo com elas, sabe? Mas é interessante você ver isso de outra ótica. Isso é interessante ótica. Pra você por quê? Não é interessante. É interessante isso existir. É, você leu a história, tá fazendo um review. Sim, eu leio, eu acompanho todo mês. E você acompanha todo mês por quê? Você não é uma menina de 12 anos se descobrindo, certo? Claro. Eu não acredito que seja pra criança de 12 anos, não. Eu tô querendo que ele admita, porque ele tá numa onda de hipocrisia aqui, terrível, né? Não, isso não foi feito para homens de 40 anos. Não, tô dizendo que foi feito para homens de 40 anos. Você não prestou atenção no que eu falei, né? Não. Eu também não tô falando que não foi. É. Não, gente, eu tô falando... Se escuta depois, você falou exatamente que não é uma história feita pra homens de 40 anos. Não. Vocês entenderam completamente errado. O que eu quis dizer é o seguinte... Você falou, você não vê essa temática, você não vê esse universo sendo feito, você não vê coisas contendo esse universo sendo feito pra pessoas que não sejam desse universo, entendeu? A não ser no caso de Kodomo no Jikan. Normalmente, quando você vê alguém falando sobre a menininha que menstruou, aquilo foi escrito pra uma garota de 12 anos que está menstruando nesse momento. E não pra um cara de 40 anos. Agora entendi, mas não foi o que você falou, não. Foi tá? Sim. Não foi. Foi sim. Não foi. Nós dois não entendemos. Vocês entenderam errado porque vocês não estão prestando atenção. A ideia é essa, sabe? É legal você ver um assunto que normalmente não é abordado pro público X, só pro público Y, que faz parte daquele assunto. Ou seja, então, você está dizendo que é refrescante ver uma garotinha, ao invés de uma história de uma garotinha ser pra outras garotinhas, ser pra pedófilos assustadores. É, mais ou menos. Só que, como o mangá ele é bem construído e ele não apela tanto pra esse... Ele apela, assim, quando ele apela pra valer, mas ele não apela com frequência, entendeu? Inclusive, quando lançarem no Brasil, pode rolar um prefácio do Magno Malta. Podem mandar pra ele escrever. É interessante você ver isso de outra ótica. Eu acho que apela muito pra mim, porque meu sonho é ser pai de uma garota. Que susto! O que você falou que ia falar? O que você falou que ia falar? O sonho é ser garota de 12 anos. Não, também. Eu tentei fazer você não falar isso. Você devia ter deixado passar. É. Ser mulher deve ser muito legal, sabe? Ser mulher e lésbica. Eu queria muito ser mulher e lésbica. Ah, eu queria ser menino viadinho. Então, a gente tem muito em comum, boa. É. Eu queria ser mulher e lésbica. E ser uma garota de 12 anos faria parte do processo de se tornar uma mulher lésbica. Porque assim, Darko, antigamente, né, você podia falar essas coisas assim, tudo perdoava, tinha que estar começando, né? Agora a gente, né, tá com mais ouvintes, né? A gente faz parte da Combo, né? A gente vai ser demitido da Combo, você sabe, depois dessa. O Schiavini vai mandar um e-mail pra gente dizendo, olha, já deu, isso foi demais. Peraí, é muito pior a gente tá falando de pedofilia do que eu querer ser uma garota de 12 anos. Eu entendo isso, mas eu tô preocupado com a reputação dele, porque ele tem essa coisa de que ninguém nunca... A reputação do Darko não mancha, né? Mas você tá testando os limites da sua proteção. Enfim, se você tiver Loli Complex, você vai gostar muito, porque é muito fofo. E se você gosta... Eu não sou Lolicon e eu tô achando muito fofo. Eu vou ler pra sempre. Eu vou imitá-las. Não! Você não precisa necessariamente ser um Lolicon pra gostar de Kodomo no Jikan, isso é um fato. Você só precisa não ter nojo do Lolicon, pra você não sentir nojo quando tiver cenas apelativas. Porque, sei lá, quando eu tinha 12 anos, eu era muito curioso pra saber o que as meninas faziam com 12 anos, sabe? Como era a vida delas. Você não teve primas, ou... Eu não tinha primas. Você conhecia a Luísa? Não conhecia a Luísa. Conhecia a Luísa, a Bo. com 15 anos, no Cefete, sabe? Agora todos sabem que... Ah, meu Deus, vou fazer uma cumba. Eu não tinha muitas amigas meninas. E mesmo as amigas meninas, pelo menos comigo, elas não mostravam tanto do universo feminino. Foi. Pelo menos comigo elas não mostravam tanto, né? Você tá muito assustado, Léo. No universo feminino, sabe? É tipo, tem um garoto aqui, logo quando nós não podemos ser meninas como nós somos quando só tem meninas olhando. Vamos aproveitar o climinha, Eu era muito curioso pra saber o que acontecia com elas, só entre elas. Como era ser menina, sabe? Você nunca teve curiosidade de saber como era ser menina? O que as meninas fazem, sabe? Eu sabia o que as meninas fazem. Cara, quando eu tava no jardim de infância, no sonho de bombom, o nome do jardim de infância era sonho de bombom. O meu era Demos e Manhas. Não. Achei que fosse uma expressão pra infância. Não, sonho de bombom era literalmente o nome do meu jardim de infância. Eu estudei lá um ano, dois anos, sei lá. Aí uma vez tinha uma salinha de ver televisão, que a gente podia ver televisão no intervalo. Tava lá vendo She-Ra ou qualquer coisa assim. E aí eu ouvi umas risadinhas atrás, né? Aí quando eu olhei pra trás, tinha duas menininhas brincando de mostra o seu que eu mostro o meu, com o irmão de uma delas. Estavam os três. E aí eu olhei assim, né? Meio de longe e tal. Não fui convidado pra brincadeira, então também não me manifestei. Era muito tímido, virei, continuava vendo She-Ra. E todo dia isso se repetia por um bom tempo. Isso se repetia. Pois é. E de vez em quando anexava outras pessoas. Eu tava lá, chegava mais um garotinho. Ah, posso brincar também? Aí fazia também. Era um grupinho que ficava. Eles não se tocavam. Era muito inocente, ele tinha muito medo. Aí ele fazia que nem o Hubert quando via as menininhas vestidas com seus trajes de banho, que ele virava o rosto e esperava a escuridão ir embora. Ele era uma criança, ele não podia ser um pedófilo. Mas é isso, tipo, eu nunca participei, mas as meninas fazem isso. Elas, quando estão no cantinho, elas... As meninas são mais agressivas mesmo. Agora imagina, eu com 10 anos de idade, eu ia saber que isso acontece? Nunca! Pra mim, as meninas eram meninas, era aquilo que ficava lá longe, eu nunca falava com elas. Eu falava com todos os meninos, eu era muito agressiva. Eu nunca estudei com você, boa. Eu tinha um namoradinho quando eu era criança, eu agarrei ele debaixo da mesa de aniversário dele. Meu Deus. Acho que 6 anos. Eu não te conheci na minha infância, boa. Senão a gente ia ser muito doido. A gente não já é? Ia ser pior. Uau. É, a infância dela foi literalmente a infância dessas três. Mas, cara, entendeu? O meu interesse é esse, sabe? É conseguir ver coisas que eu não vi ainda. Porque eu não tive a oportunidade quando eu tinha 12 anos, nem tive agora depois de grande. Porque por mais que vocês queiram, os adultos queiram teorizar a respeito, né? A infância das meninas é literalmente o que acontece com o Domino de Cancim. Não sejam hipócritas. Garotas não brincam de Barbie, só isso. É, com certeza. Isso é fato. E eu dei esse testemunho... Qualquer garota, mais certinha das garotas, já fez alguma putaria quando criança. Eu dei esse testemunho justamente pra provar. Sim, as garotas fazem putaria quando elas são crianças. É, menina geralmente prefere menino pra brincar, assim. As meninas, elas se irritam umas com as outras. Sério? Eu só não sabia. É... Porque é tudo igual também. Porque eu lembro, eu achava muito engraçado. Por quê? Todos os garotos que participavam da brincadeira eram diferentes, né? Os seus órgãos sexuais eram diferentes. Como assim? Um é maior. Você participou muito desse negócio? Não, caramba. Eu via. Você ficava só de longe assistindo? É, todo dia rolava isso. Ah, tá. Eu pensei que você virava pra lá e ficava vendo a Xirra, sabe? Ignorava o que tá acontecendo. É realmente um sonho de bombom. Hein? Cara, eu via a Xirra. Só que, porra, eu ficava olhando também. Pô, eu era curioso. Me processem de novo. Porra. E aí o que acontece? Todas as meninas que participavam eram exatamente igual, é idêntico. É. Boring. That's nice. Nessa época é boring, sim, cara. Porque isso é igual. Porque quando cresce, obviamente, rola a diferença na forma de depilar, né? Não é? A diferença tá mais quando você vê ela de outro ângulo. Tu sabe que aquele ângulo era igual. Era igual. Tinham todos 5 anos de idade, eram iguais todos. Ó. Esse provavelmente foi o JCast mais constrangido. Foi assim, o review mais constrangido da história do JCast. Mais do que o episódio de Yaoi? Mais do que o episódio de Yaoi. Eu não tava. Nossa, muito tempo atrás. Muito tempo atrás. A gente faz outros com aquele dia desse. É o episódio que o Luan ficou no canto, passando mal. Ah, meu Deus, tô falando verdade, eu sou um homem, eu não posso estar aqui, blá, blá, blá, blá. Mas é isso, o Domino de Cancim é interessante porque os personagens ali são bem construídos. É como você gostar de Haruhi ou de Luckstar, que tem Moe, mas a história é bem construída, é interessante, os personagens são interessantes, e tudo ali, sei lá, gostar de Keion, sabe? Não. É o cara, Moe, Kodomo no Jikan é tipo Keion, só que com garotas mais saidinhas e mais novas. E sem tocar instrumentos. Ok, eu já mudei tudo, já não é mais Keion. Então, Kodomo de Khan é como o Exterminador do Futuro. Só que sem robôs, sem guerra, sem gente morrendo. Sem... E com garotinhas que chupam o professor. Ela não chega a chupar, chega. Não. Ele logo dá consegue brigar com ela. Basicamente. Ou seja, o cara é um cara louvável. O cara tá tentando ser um professor não, ético. Ele é. Ele encontra no celular dela uma foto das genitais dela, sabe? Ele vai conversar com o padrasto que mora com ela. Essa menina é a infância da Lady Gaga. Boa, muito boa. Muito boa. Ah, eu sempre quis uma Lady Gaga no J-Cat. Yay! Cara, vocês já viram o clipe que ela fez com a Beyoncé? A Beyoncé tá perfeito, linda, como sempre. O telefone, cara. Perfeito. Né? Perfeito. É um filme do Quentin Tarantino, cara. Com certeza, mas aí você vê o quanto ela é esquisita. Ela é feia. Onda, cara, mas ela é charmosa, ela não precisa ser bonita, vai. É, fechando, o interessante é que o protagonista, o professor, ele não cai no conto da Loli, sabe? Ele continua firme e forte. Eu sou professor, tem que ser responsável pelas garotas, e ele é um professor responsável que não tem atenção pelas garotas. Quer dizer, é uma puta falta de sacanagem que esse mangá não tenha sido lançado nos Estados Unidos, porque tá demais. Não, foi lançado lá, uns 2 volumes, só que causou um rebuliço tão grande que cancelaram. Hipocrisia chata, né? Porque logo na primeira edição tem uma garota de 8 anos baixando a calcinha. E daí, cara, eles podem mudar o título do mangá e fazer com que seja mesmo a infância da Lady Gaga. Ah, claro. Aí muda o roteiro, põe a Lady Gaga apresenta Kodomo no Jikan. Ou Ninfa, como você falou. Sai de uma antologia de Lolicon ou é um seinen? Como é não que é uma antologia de Lolicon, uma antologia seinen. Era Comic High. Se eu não me engano, a Comic High tem um quê de interessante? Tem esses mangás mais moe, sabe? Mas não é Loli exatamente. Ah, Potemayo. É, tem Potemayo. Mas Chubra, tem bastante... Ou seja, é Lolicon... Light. O que seria da pornografia mundial se não fossem os menores de idade? Foda-se a censura! É ela que está falando, tá? Olha só, mulheres com peitos, falei, sabe? Também agora. No mangá não tem só loiro, nessa revista não tem só loiros, tem mulheres com peitos. O Mimonogatari teve um anime recentemente. É baseado num jogo de patinco. Que? Oi? De patinho? Patinco. Aquele é tipo bingo dos japoneses. E por que tem 2 garotas debaixo d'água? O que isso tem a ver com o patinco? É porque tem só o patinco de Evangelion agora. Hã? Patinco de Evangelion, acabou de sair. Tá até o comercial do velhinho lá, com o cachorro dele, de poder do Rio. O que eu fiz porque as duas estão debaixo d'água, né? Porque rola uma história por trás dos jogos de patinco. Ah, tá. Rola um plot por trás da bolinha que fica quicando pra cá. Envolve água, por algum motivo. A temática do jogo do patinho que elas estão jogando é aquática. Ela tem uma barriguinha, que bonitinho. Olha, ela é um ser humano. Sim, isso tem acontecido com bastante frequência. Colocarem barriguinhas nos personagens. Ah, que bom, isso faz nós mulheres. Nos sentíamos muito bem. Que bom. Tudo bem que o resto, além da barriguinha, o resto é um palito. Ela tá com verme, né? Ah, Rayman. É o mangá do Katsuro Hoshino. Como? Ou não, dá. Ela é uma mulher. Nós estamos testando. Esse é o teste da boa pra ela virar elenco fixo do GCast. Pra ver se ela consegue fazer um review sem a nossa ajuda. Tá, então eu vou falar. Para, Live. Ela tão bonitinho ficar olhando pra ela. Você fica me chutando. Volta. Então, a história é mais ou menos o seguinte. Tem um... Você fica tão sexy meio descabelado assim. Para. Tem o Conde do Milênio, que ele é muito legal. Ele parece um vampirão daquele... Por que você faz vampiro? Você faz vampiro. Você faz review com a garotinha do Crepúsculo, sabe? Não sei quem é muito legal. Porque eu sou uma garotinha. Ah, tá. Foi mal. Então. Aí tem o Conde do Milênio, que é lindo. Aí tem o Alan, que é lindo também. Mas o Conde é mais. Que é o namorado. O Conde é mais? Ele é o namorado perfeito? Ele é, porque ele vive pra sempre. É, e ele tem um braço monstruoso que pode fazer muitas coisas com você. Não é o Alan que eu tô falando, é o Conde. O Alan, ele é assim. Mas se ele for chato, ele viver pra sempre, então é só um namorado. Tá, deixa eu explicar. O Conde do Milênio, ele existe desde o primeiro ano e ele tenta destruir o mundo, entendeu? Foi ele que causou aquele dilúvio, que teve a Arca de Noé e coisa e tal. Quê? Foi ele, não foi Deus? Não, foi ele. Este mangá usou fazer retcon na Bíblia? É, mais ou menos, sabe por quê? A família que tem o sangue de alguma coisa. Não é, Noé. É, Noé. É a família do Noé. A família do Noé. E eles são escuros. Todos eles são morenos e lindos. Todos eles são defeituosos. Porque... E todos eles têm marquinha na testa, tipo coroa de espinhos. Não faz sentido nenhum. Ok, não era pra antes de Jesus, mas não veio antes? Não vê a coroa de espinhos, eles têm marquinhos. É, marquinha, é, são tipo estrelinhas, são várias estrelinhas que vão formar uma linhazinha, né? É, eles não são defeituosos porque os descendentes de Noé são todos em relacionamentos interfamiliares, né? Ah, eles têm. Isso não é ser defeituoso. Ah, peraí, se você tem um filho com a tua irmã, a chance do teu filho nascer com duas cabeças é grande. Não, eles não são parentes do Noé. Eles só têm sangue, bem distante, sabe? Li o mangá, mas não consegui entender muito bem qual é a relação deles com o Noé não, quem é o Noé. Assim, eu não li o mangá, que mas... Que é o Noé, cara? Assim, eu que não li o velho barbudo? Eu não li o mangá, mas eu li a Bíblia. E é o que eu sei, é... Quando Noé saiu da arca, os irmãos tiveram que se comer pra poder repovoar a terra. Então, daí que surgiram os aleijados. Ah, na verdade, o Conde do Milênio, ele não quer destruir o mundo, não. Ele quer estabelecer uma ordem. Escura. Você falou que ele foi destruir o mundo, por quê? Você chutou total, assim. É porque ele vai matar todo mundo. Ele deve querer. É porque ele quer matar todo mundo, entendeu? Uhum. Sabe? Daí, tem uma ordem de pessoas que aparecem, entendeu? Pra poder combater o Conde do Milênio. Nossa, é, sim. É. Aí eles são... São os exorcistas. São os exorcistas, entendeu? Porque aí... faz todo o sentido do mundo. Claro. Aí os exorcistas... Ele não vai falar, Darko. Aí os exorcistas... Deixa eu falar. A cara dele, de ela brigou comigo. Uhum. Aí, eles são... Eu não sei exatamente o quê. Eles são estuprados por umas inocências. Como assim inocência estupra a pessoa? Ele é inocente. Não, as inocências são maldosas. Não, essas inocências são maldosas, cara, mesmo. As inocências são criaturas. Se eu tivesse bêbado agora, eu estaria curtindo mais essa gravação. Porque não, eu estaria embarcando nessa viagem toda. Na verdade, os exorcistas, eles lutam contra os Akumas, que são os monstrinhos do Conde do Milênio. É, porque o Conde do Milênio... Só que você esqueceu de falar disso. Não fala é. Mas como assim? Que Akumas são demônios, eles são exorcistas, logo eles têm que exorcizar os demônios. Não espera molhar o bico, caramba. A intenção não é derrotar os Akumas, a intenção é derrotar o Conde do Milênio. Porque ele é tipo o Lex Luthor. Ele é tipo o chefão dos Akumas. Então. É o Big Boss. Ele não faz nada sozinho, ele manda os Akumas. Inclusive, ele falou uma coisa muito legal numa... É que tinha um Akumazinho que era o de nível mais baixo. Ah, os Akumas, eles jogam balas de sangue. São umas balas, entendeu? Os Akumas são tipo armas de guerra espirituais. Eles entram numa boneca de voodoo muito doida, que eu não lembro direito como é que é. Aí eles pegam o corpo da pessoa e viram tipo uma máquina de guerra chamada Akuma, que atira balas de sangue que são venenosas e corrosivas, menos para as pessoas que têm inocência. Aí ele tava com uma porrada de Akuma, de nível baixo. Ela começou a atirar muito. Ele falou: "Even with a crappy gun, shoot a lot and you hit something." Muito legal isso. É demais, assim. Vou adorar quotes. Ah, eu adoro esses dictadorzinhos. Ah, eu amo os online por aí também. Ou a família Noah, eu tô vendo aqui, eles realmente são descendentes do Noé. Eles não são da época do Noé, não. Eles são descendentes, eles têm os genes do Noé até hoje. São esses carinhas aqui. Então por isso que eles têm essa cara de retardado, que são defeituosos, porque são frutos de relacionamentos interfamiliares. Mas talvez. Menos a Loli Noé, que ela não pode ser feia. A Loli Noé, ela é gatinha demais. Tem 13 Noahs, mas tem o 14. Cuidado pra não spoiler. E... Cara, eu não fazia ideia que de Gremlin era isso, assim. Ela tinha essa confusão, essas coisas bíblicas. Mas é muito legal. É tipo um shonen com coisas bíblicas. A ideia é de um shonen, sabe? Tem luta o tempo todo. O mangá, ele é muito frenético. Você vai lendo ele todo, sabe? Você não tem tempo pra respirar. Porque vai acabando um arco e vai aparecendo, vai acontecendo uma outra coisa. Explode coisa aqui, explode coisa lá. E você tem que sair daqui, pegar um barco e ir pra lá, e não sei o que, não sei o que lá. E tá sempre acontecendo alguma coisa em algum lugar muito explosiva. De Gremlin, ele é bem... Tirando não ter vampiros, ele é bem... Do Alucard? É. Hellsing. Não tô conseguindo saber. Peraí. É de vampiro? De vampiro? É Trinity Dance, Blood? Dancing the Vampire... Isso, ele é bem Trinity Blood. Eu Trinity Blood pra eu saber. Eu ia falar Dancing the Vampire Band. Claro. Ele vai no mais bizarro. É bem Trinity Bloodzinho. Tem aqueles negócios de histórias bíblicas que não tem nada a ver com aquilo. Blá, blá, blá. É bem Evangelion. O Alien, ele é Blanco. Eu não sei o primeiro nome dele, eu só lembro de Blanco. É do de Greyman. A diferença é que ele é poderoso. Blancou, ela não é nada. Mas por que chama de Greyman? De onde vem o nome? Cara, eu não faço a menor ideia. Eu também não, cara. Não tem nada aqui. Eu também não sei. O que é de Greyman? Não sei. Não sei, cara. Faz parte da história, gente? Pelo amor de Deus. Não faz. Eu não sei o que é de Greyman, não, cara. Greyman? O cara não tinha um título? Resolveu? Era uma mulher. Uma mulher escrevendo shonen? Mulher faz. Pois é. Justamente por isso que todos os homens são bonitinhos. E aí, por isso que a boa entende dessa. É só disso que ela entende, na verdade. O plot foi todo chute. Ela só queria falar dos doujins. Toda vez que eu começo a ler um shonen, alguma coisa assim, é muito triste, porque chega no momento do mangá que eu começo a ver os doujins e eu esqueço do mangá. E fico lendo só a parte é ruim. Foi o que você fez com Bleach, né? Foi o que eu fiz com Bleach e Naruto e tudo no mundo. Ele é da Shonen Jump, mas ele pode ser considerado um dos poderosos ou não? Não, ele não é mais da Shonen Jump. O que que acontece? Ele era bem ranqueado, mais ou menos. Só que a Katsura Hoshino, ou ela tem um problema de saúde muito, muito sério, ou ela é muito preguiçosa. Falo sobre mangakás, mulheres, elas nunca fazem nada certo. Termina parado, quando termina fica uma merda. Não, você não pode falar do fato delas serem mulheres, não tem nada a ver. Tanto que o cara de Hunter x Hunter é um homem, e ele é o mais preguiçoso da história do mangá. Pois deve ser gay, explicaria tudo. Mas ele pega... Não tô falando que toda mulher é preguiçosa. A maioria dos homens são preguiçosos, mas mulheres mangakás são preguiçosas. Para de... Ai... Não, na verdade... Cara, você gosta muito de sexismo, não, pô, isso me irrita. Na verdade, mulheres mangakás, elas adoecem fácil. As vivem doentes. Viu? A dupla que escreve Shugokara, a Pitch, a dupla ficou com tendinite. Tipo, as duas. Pitch tá com tendinite e vai parar os dois mangás. O Rosen Maiden e Gokara. Beleza, mas só tem um detalhe. Pitch não é um cara, nem uma mulher. É uma dupla, são duas mulheres, entendeu? Tá vendo? Ah, e o Clump, que são mil mulheres do mundo. Elas quando adoecem, todas têm a mesma doença, você sabe nem disfarçar. E não querendo pegar umas férias, entendeu? É porque, sei lá, deve ser... Beleza, uma pegou tendinite, a outra tá ajudando, ela lava a louça. Beleza, não, sabe? Como é que é o nome da autora de Sailor Moon mesmo? É a senhora Hunter x Hunter. É, a esposa do cara de Hunter x Hunter. Então, tirar um momento do ano pra poder fazer oferendas pra mulher, pra ver se elas conseguem fazer o mesmo sucesso que ela e terminar as coisas e ficar... Não, peraí, o sucesso eu não quero não, cara. Porque você fez sucesso uma vez na sua vida e nunca mais. Como é que é o nome da tia? A sucessona foda mesmo é a tia lá da... Que esqueci o nome, a tia... Tá falando de quem? Aqueles mangás que não terminam nunca também. Que... Gente, aquela que tem até um anime. Tem o nome dela com o anime e o anime não deu certo. Hein? Ayazawa! Não, é Ayazawa. Pelo que você tá falando, é alguém velha, né? Que escreveu aquela do cachorro. Do cara que é um cachorro. O cara é um cachorro, é um demônio. E é um cachorro. E não Yasha. Isso. Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, porra. Lógico. Isso que eu tô falando. Rumiko Takahashi. Caramba, o cachorro. E não Yasha. Essa mulher sim fez sucesso com mais de um título. É. Quase tudo dela faz sucesso sempre. Menos o tal do anime, que é com o nome dela. Rebobina tudo. Então. De Greyman era publicado na Jump, mas a Katsura Hoshino, ela, sei lá, publicava por 2 meses, ficava 5 sem publicar, aí voltava depois do nada, publicava mais um pouquinho, ficava um tempo longe. Aí chegou uma hora que a Jump virou pra ela e falou, olha, meu filho, vamos resolver isso. Uma vez por mês, aguenta? Peraí, por que os editores tiveram um DR com ela e não tem com o cara de Hunter x Hunter? Porque já deve ter dito o cara de Hunter x Hunter e falou, foda-se, não, tá bom assim, cara. Chegaram pra ela e falaram, olha, uma vez por mês você aguenta? A gente na revista mensal ali, de Upskill, você pode ir pra lá. Ela deve ter falado, ok, beleza. Ó que saco. Quer dizer, pra ela dão uma chance na Jump Skill, por que que não deram pra Hatsuko Limited ou pra Anedoki, por exemplo? Peraí, calma, você também não pode saber se a Mizuki Kawashita queria ir pra Jump Skill. Por que ela não ia querer? Vai ver ganha menos, vai ver, sei lá. Porque eu prefiro ficar sem trabalho. Tem tanta visibilidade, se publicar na Shonen Jump tem mais visibilidade. Ué, ela prefere... Ela não fica sem trabalho, ela terminou e emendou com a Anedoki. Agora terminou a Anedoki, provavelmente vai emendar daqui a pouco em outro. Vai ver, não combina com os conceitos dela de honra de rosquitas. Ela pode ter pensado, sei lá, ela prefere ter o título que ela tá trabalhando no momento cancelado do que poder terminar a história dela de forma decente. Ela pode ter parado pra pensar, peraí, se eu for pra Jump Skill agora, eu vou ter menos visibilidade, então deixa eu tentar mais um pouquinho na Jump. Em último caso, eu vou pra Skill. Eu morri tentando, filho da puta, mas que morra de fome. Burra. Ela quer dinheiro, caramba. Ela não tá nem aí pra obra. A gente sabe se é isso mesmo, já estão. Eu tô entendendo, você tá me defendendo. A gente sabe se é isso mesmo que tá acontecendo, né? Morreu no acidente ontem e a gente tá... Não, eu só tô dizendo que tem mais fatores do que só continuar a minha obra aqui nessa revista ter dar chance. O do Chinchão morreu. É? Sabia não? Morreu faz um tempo, tadinho. Chinchão. Por que toda vez que fala Chinchão, você começa cantando? Que você fazer dancinha, dancinha, belezinha. Porque é muito legal. Eu gosto de Chinchão. Não passa mais Animax. Eu tô puta com o pessoal do Animax. Não passa mais nada no Animax. Eu não sabia disso, mas eu sabia que ela não sabia como ela curte Chinchão. Eu quis dar essa notícia pra ver a cara de choque dela. Mas vai continuar. Você sabe como que ele morreu? Ah. Ele tava escalando uma montanha. Aí ele caiu. Caiu de bunda, né? Parece divertido. Acho que com a bunda pra cima congelada. Por que que o mangaka tava escalando uma montanha? Não me pergunte. É pra lembrar, serviu de exemplo pra lembrar. Mangakás, vocês não servem pra ter uma vida além da prancheta. Conforme. É engraçado que a gente mostrou muito tempo atrás um cronograma do mangaká, que a gente publicou no Jackass, a gente falou sobre eles. Aham. Um cronograma de horários de um mangaká, de um dos mangakás da Jump, se não me engano, sei lá, acharam e tal. Não lembro de quem era. E aí tinha 2 horas escrito sono no domingo. Só. Juro. Que horror. Eu não sei se ele seguia literalmente aquela. Eu acho que não, porque é impossível. Você realmente não ficar sem dormir. Você dorme. Ele devia estilar muito. É porque tem uma parte lá, o laranjinha, que é os... Dele cai em falência? Não, que é quando os assistentes trabalham mais, que é aplicar retículo, essas coisas. Ali ele tira uma cochilada. Ali ele deve cochilar enquanto o pessoal tá trabalhando pra ele. Mas de fato, ir dormir na cama dele, provavelmente, tá... sexo não tem nenhuma. Não tá. Ele tem 3 horas no domingo, que ele pode fazer o que ele quiser. O cara do Chinchan subiu montanhas. E morreu. E quem tiver uma esposa, provavelmente faz sexo. Não, porque a esposa, se for mangaká, também não deve continuar. Não vai bater nunca, né? É, não vai. Voltando pra Grey, mano. Não tem mais o que falar, não. Ah, as inocências. Não. Eu vou explicar as inocências. O cara do milênio, que é muito legal, as inocências estrupam, então sobre as de Noé. Não tem mais o que falar. Eu não tenho, mas eu revi. Você sabe, o que você mais gostou de Grey Man? Eu gostei do Alan. Que fofo, cara. Meu, isso devia ser um vídeo review. O Alan é legal, ele tem um mãozão vermelho que vira uma arma. Muito legal. Não, só que, sério, o mais legal... Você tá vendo, é bom falar isso. Para! Deixa eu explicar. Pô, peraí. Ela tá com água nos olhos, você vai chorar, mano? Não. É que eu cheguei com a minha mãozinha. Ué. Quero que tu começou a passar mal, amor. Para com isso. Para, eu quero falar do chapéu do Conde. Eu não quero falar. Então, quer sim. Então, Lady Tsundere. O chapéu do Conde é muito legal. Só pra me deixar mais doido. Deixa eu falar. Então, o chapéu do Conde é legal. Por quê? Porque ele fica mudando sempre. É a única coisa que muda no mangá, o chapéu dele fica mudando. E os guarda-chuvas também. Aí, tipo, quando o guarda-chuva dele é um coelhão, aí tem uma orelhinha de coelho. O chapéu dele é muito legal. Ele combina o chapéu com o guarda-chuva. É. Só isso que é roupa. Isso é considerado fashion, assim, você combinar seu chapéu com seu guarda-chuva? Não, é interessante, porque é só isso que muda no filme. Afinal de contas, é brega ou não é combinar o sapato com a bolsa? Não é brega. Não tem um papinho desse? Não sei, tem. Combinar o batom com a cor do cabelo, tem uma parada dessa? Não, é brega. Brega é você combinar, por exemplo, você combina a sua blusa com a sua bolsa, a sua calça com o seu sapato, o seu batom com o seu cabelo. Isso é brega. E você combinar a bolsa com o seu cinto com o seu sapato. Isso é brega. Por quê? Porque parece que você comprou aquilo pra usar daquele jeito, entendeu? Aí fica muito peru, aí é brega, essa peru é brega. Então, aí as inocências. Eu não vou deixar você falar mais, você só fala besteira. Não tô falando besteira, eu tô contando. A parte mais legal é o chapéu dele. Cara, tá sendo o review mais legal do mundo, deixa ela falar, por favor. É porque você tá vendo ela, tá sendo fofo. O pessoal não tá vendo, não tá vendo não, ela. Não, mas tá imaginando, galera, é muito fofo mesmo. Vai. Quero mais. Eu não lembro mais o que é inocência. Essas inocências são... Eu perdi muito tempo atrás. nas eu não sei direito o que, que é. São elas criaturas. São... Tipo partículas energéticas inteligentes. Tipo, mais ou menos isso. São fairies. São fragmentos da alma. E eles usam de arma. Os exorcistas usam de armas e tem vários tipos. Tem tipo arminha, que é uma espada. Mas na essência, eu uso o exorcista. Por aí, mas o exorcista serve como arma. É. E no caso do Alien, a inocência dele é o braço. A indecência dele? É do tipo parasita, que é, ela não é uma arma que acopla. Ela transforma um membro da pessoa numa arma. Acho que mais ou menos a pessoa vira uma arma. Aí o nome da arma que é feita pela inocência é a arma anti-akuma. Mas falando sério, vai ser difícil vocês acreditarem nisso depois dessa palhaçada toda. Mas o mangá é bom. E assim, ele é um shonen de ação. Com garotinhos bonitinhos pras quantos meninas. Quantos capítulos, tio? 319, o volume deve ser uns 200 e poucos capítulos. Tá por aí, uns 200 e poucos. Não terminou, mas a tia disse que vai voltar pra terminar. Não, tô fazendo mensalmente agora, sua maluca. Tô lendo, todo mês. Não, o anime também? Não, o anime Deus sabe. Quando volta, se vai ter um outro. É, tá no 200 e pouquinho. Não, capaz... Não, terminar o mangá, é capaz deles voltarem com o anime e encerrar. Nem que seja em OVA, alguma coisa assim. O anime foi bem popular, né, não? Mais ou menos, não sei como foi a popularidade do anime, sabe? Sei que teve 109 episódios. Parou, sabe? Não ficou pra sempre, que nem Naruto. Então não sei se isso é bom ou ruim. Bom, se durou 104, porque fez sucesso, né? Só teria que ser cancelado com 50. Não, fez sucesso por um tempo, pelo menos. E é um shonen de ação um pouco mais mórbido. Ele tem um climinho um pouquinho mais mórbido, um pouquinho mais... Como toda coisa mórbida que envolve coisas da Bíblia ou qualquer tipo de religião alternativa, tem muita regrinha que você tem que saber. Se você não pega desde o começo, você não entende nada. Claro, porque nenhum mangá você pode pegar do meio. Ah, não. Tem alguns que meio que explica, dá uma explicada. Naruto tá tranquilo pra você. É. Tem muito humor negro, né? Tem um que é muito forte, humor negro. Um dos personagens é o Aleister Crowley. Ele é um vampiro. É, o nome dele é Aleister Crowley. Mas isso é normal, o japonês adora colocar nome bizarro nas pessoas. É Aleister Crowley. Você conhece Aleister Crowley aí daí, né? Só, lógico, alguém conhece. Eu tinha muito medo do Aleister Crowley quando eu era moleque, cara. Muito medo dele. Eu nunca fiquei sabendo dele. É, o Aleister Crowley não foi um vilão da minha infância. Não, eu descobri ele com meus 12 anos, quando eu tava vendo teorias, aquela história do Poe's Dead, aquela teoria da conspiração. Não foram vilões. Vilões da minha infância foram Poucas Trancas, Mewtwo. Mewtwo era um vilão da sua infância? Que fofo, né, cara? Poucas Trancas, Shirin, Shirion do Diabo. Não, porque lá com os 12, 13 anos eu adorava... Aqueles duendezinhos do Chapolin, que eram bonequinhos, puppets. Ah, que coisa assustadora. Ah, puta aquele merda. Aquele diabinho que vinha tomar água da Jamaica, o diabinho, é porra, assustador aquilo, cara. Porra. Muito assustador. Aquilo era muito assustador. Puta que pariu. Você tá me sacaneando? Não. Ah. Eu realmente morria de medo daquela merda. Eu também. O cachorro da bruxa lá do CT1, Satanás. Não, então, Satanás não tinha medo, não. Eu tinha medo, que absurdo. E do gato da Cinderela, que era Lúcifer, e o cachorro era Bruno. Por quê? Porque o bem é gay e o mal é... Não, mas pelo fato daquele cachorro se chamar Satanás, pelo fato daquele cachorrinho se chamar Satanás, eu sempre ouvia na mesma época aquela música, na casa do Senhor não existe Satanás. Eu imaginava um velhinho com uma vassoura, que era o Senhor, cachorro. Na casa dele, enxotando o cachorro, que era o Satanás. E aí, esse foi o review mais bizarro da história de Jackass. Já acabou? Vocês vão falar sobre a Phantom... Como é que é? Tá escrito ali, ó. É o nome do título do volume. Ah, tá. Cara, não tem mais o que falar. É um shonen de ação que as pessoas têm que ler pra saber se é bom, pra ver se gosta, se agrada. É muito legal, vocês vão ele gostar. Ele é mórbido, ele tem um humor negro, a gente falou muito... Ah, eu ia perguntar isso. Depois que passou pra ser mensal, houve alguma mudança no tom, você sentiu? A história ficou mais sombria, ela aproveitou pra pegar mais pesado, ou é a mesma coisa? Ela fica cada vez mais sombria. Ela já pegava bastante pesado na Shonen Jump. Na Jump, que eu, pelo menos por enquanto, teve poucos capítulos lá, tem uns 4 ou 5 capítulos só por enquanto. A única coisa que eu senti um pouquinho mais foi que o ritmo tá um pouco mais lento. A história não tá mais tão frenética, tão... Não respire, não respire, não respire. A coisa tá acontecendo mais devagar. É informação demais para as pessoas estudarem e lerem. Tem a pressão de agradar o público da Shonen Jump, que é mais novo, né? E agora que ela tá num público mais velho, ela pode talvez desenvolver num pacing mais... Eu acho que a Jump tá diminuindo um pouquinho essa preocupação com violência. Porque tem acontecido em alguns mangás umas coisas bem gore, sabe? É assim, ele vai ficando mais sombrio... Tô falando da violência, tô falando no tom frenético da história. Quer dizer, como a criancinha que vê... Não, já pensei que eu não é mais. Ah, tá, tem que ser frenético pra criancinha ficar empolgada. Uhum. Não, o Grimmer vai ficando mais devagar, mas o que vai mudando é que ele começa muito sombrio, porque é meio uma ficção científica. morte e fica gótica, né? Aí ele vai ficando menos gótico e mais ficção científica. Ele, vai deixando Silent Hill de lado e vai entrando no do Resident Evil. O Darko, a pergunta que não quer calar de Green Man é steampunk? É um pouquinho. Tem fumacinha. Tem que ter fumaça, tem flores. Tudo que é século XVIII fake pro Darko é automaticamente steampunk. Não é steampunk não, eu acho. Não sei, tem que analisar melhor. Tem válvula, tem fábrica? Mais legal, engrenagem, tem engrenagem. O personagem mais legal do mangá é um golemzinho que parece um pombo do Harry Potter. O nome dele é Tim Camp. Ele é legal. É o personagem mais legal. Ele fica salvando as pessoas. O mais legal não era o Conde? Não, o Conde, o que era interessante sobre o Conde é que o chapéu e o guarda-chuva dele mudam. É a única coisa que muda do mangá inteiro. Ninguém cresce, não teve time skip em The Green Man. Ah, não, na verdade não. A Miranda... Tá passando, só que você não tem como contar ele muito bem, porque não tem escola, não tem ano. Aquele efeito Dragon Ball de pular o tempo. Não, pular não. Enfim, o começo do mangá todo são os exorcistas que já estão lá e já descobriram a sua inocencidade. E estão indo descobrir os outros exorcistas que eles... É, eles começam procurando. Aí depois o Conde começa a agir mais e eles começam a ter mais problemas. E... Aí, tem um clima de guerra, né? Tem sempre alguém atacando a base de alguém. Aí vem Akuma desenvolvido, Akuma... Vários Akumas diferentes. Eu espero que a quantidade de palhaçada que a gente começou no review não faça as pessoas desistirem mesmo de ler. Mesmo porque The Green Man é publicado oficialmente no Brasil. No Brasil. Então comprem. O primeiro, comem pelo menos da uma de CBT, né? Vejam, leiam pelo menos o primeiro volume depois da novela, não sei o quê. A primeira página. Os dois primeiros volumes são os melhores. Pelo amor de Deus, assista isso. Blá. E tudo é muito engraçado. Não, realmente, a impressão que me deu esse review todo é que é uma comédia hilária, né? Realmente, eu tô com vontade de rir absurdo aqui. Não, mas é engraçado. Assim, o Conde é muito engraçado. Principalmente que ele fica sempre com essa cara, assim. Ele não é... O mangá não é tão engraçado assim, bom. Você que vê graça em algumas coisas. É porque ele é sombrio e engraçado. Você é feliz demais, cara. E-mails. Eles entenderam da primeira vez. Por que eu tenho que dizer todas as coisas interessantes? Eu posso passar o microfone pra boca de vocês e vocês falarem alguma coisa. Bem... Mas você sempre se apodera do microfone. Porque eu sou mais rápido. Eu sou com reflexos mais rápidos aqui pra passar. Eu tenho os reflexos mais rápidos. Eu só não sei falar. Porque eu tô recuperando a batida na cabeça que eu levei em coma por 20 anos. É que meus reflexos são tão rápidos que minha boca não acompanha. Vamos começar com o e-mail do Zé Veríssimo, que a gente já comentou no programa passado, que tem um monte de anime, mas a gente descobriu que não é mentira. Não tem um monte de anime. Ele só fez isso pra chamar atenção, ele nos enganou. Porra nenhuma, assistiu tudo na Bandeirantes, pô. Fiquei mó broxa, tava louco pra... Achei que ele ia me mandar o Hazard. Ele não viu o Hazard. E rolou toda uma história de bastidores entre ele e a Boa, parece, né? É, Boa resolveu stalkear um fã nosso. Eu não fiz isso, eu fui dizer oi. Daí ele respondeu, eu fiquei com medo, apaguei meu coisa. Eu achei que ele não fosse responder. Então tá respondido, Zé Veríssimo, a sua dúvida. Ela sumiu porque ela apagou o curte dela por sua culpa. Ela realmente tá com medo de você, sim. Meu nome não é Luísa. Luísa é meu... Seu nick é Luísa, seu nome original é Boa. Então a gente resolveu... Ela se disfarçou melhor que o crioulo Fortunato. Como que ele se disfarçou? É forro. E ele para de falar olhando pra baixo, ele olha pra cima, assim. Aí ele olha pra você e fala, não, Fortunato. Não foi engraçado que ninguém viu. Não, ele é um crioulo com a trouxinha no ombro, mas ele olha falando pra cima, então ele olha. Ah, e como o Zé Veríssimo mandou 5 mil e-mails durante a última leitura, as duas últimas leituras de e-mail, a gente escolheu um, enfim, é isso. Então vou ler aqui, ele é sobre o News... Não lembro qual news, acho que foi o antepenúltimo news, algo assim. Foi sobre o News 3. Ele falou que ele acha o Reviews 27 das balas o nosso programa mais engraçado. O Live já tem uma recada a dar sobre isso. Vocês não tem que achar a gente engraçado. Nós não somos um programa de humor, droga. Eu tento passar o máximo de depressão possível. Vocês me acham engraçado porque vocês estão rindo de mim, vocês não estão rindo comigo. Eu não sou engraçado. Você passa um certo quê de depressão, que você fica sempre com a mão no queixo, assim, derretendo. Entendo. Então eu vou precisar transparecer isso mais no meu discurso. Eu não quero ser engraçado. Isso aqui não. Não quero ser humorista. Olá, pessoal do GCast. Zé Veríssimo escrevendo pra vocês outra vez. Pô, só porque escrevi e-mail semana passada, não teve leitura essa semana? Brinks. Eu não preciso falar da carinha triste. Que eu uso como sarcasmo essa carinha triste. Hoje será um e-mail menor, mas nunca consigo escrever nada realmente pequeno. Então também não será muito curto. Enfim, a gente escolheu esse porque foi o menor e-mail dele com mais conteúdo. Japonês quer atrair turista estrangeiro? Sempre ouvi, li, vi, enfim, que eles não fazem a menor questão. hoje, eles querem... eles descobriram, agora já falou disso, né? Que eles descobriram o potencial que esse universo otaku possui, o universo do entretenimento japonês, e vários políticos estão com essas iniciativas que visam meio que transformar o Japão nessa meca. Na verdade... Cultural, que se transformaria numa espécie de ponto obrigatório de turismo para quem curte entretenimento, para quem curte cinema, desenho, os políticos, para poder movimentar a economia no país. Aí tinha o projeto antes, o primeiro-ministro último, né, que perdeu, ele tinha um projeto de um grande museu do anime, do mangá, blá blá. Existem outras iniciativas semelhantes em menor escala. O próprio Gundam gigante atrai muita gente de fora. É, então, essas várias iniciativas que o governo sempre teve, mas agora estão tentando fazer uma coisa assim, oficial, entendeu? Não, a gente tá cansado de ser considerado esquisito. Agora a gente é legal, a gente faz desenho maneiro. Eles devem tá sofrendo uma enorme crise de identidade, principalmente o pessoal de Osaka, porque eles querem fazer um fanservice pros otakus, mas eles vão acabar com toda a diversão. Não pode mais Julico, não pode mais Yaoi, não. É, tipo, eles querem passar essa imagem do cool Japan, entendeu? Pro resto do mundo, e querem capitalizar, porque eles viram que a economia do país tá parada, a economia é muito fechada, né? Essa economia de entretenimento, o mercado de entretenimento lá dentro não tem muito pra onde crescer, por conta de várias coisas, da crise, por conta de que não tem mais jovem, blá blá blá blá. É, eu tava lendo um artigo interessante com o número de vendagens de DVDs. Dentro de tal faixa, o anime é considerado um sucesso, né? Considerado um sucesso e tal. Parece que tem uma faixa, um número, que é o limite do público otaku. O público otaku nunca passa dali. Quando chega ali é porque todo público otaku gosta dali. Quando passa dali é porque o anime tá atraindo também gente não otaku. Tem um limite, sabe? Eles têm meio que contado o número de otakus que o Japão tem. Você vê que, por exemplo, teve essa onda de animes moe saindo um atrás do outro porque é isso que é fácil de vender lá dentro, então eles estão investindo bastante nisso. Mas você vê que agora, essa nova temporada, isso foi temporada passada, né? Essa temporada agora de primavera, né? Spring? Essa temporada é Spring Season, né? Tipo... É mola. Na primavera. É, hã? Mola em inglês também, Spring. Eu não quero pensar nisso. É, enfim, você vê que o número de outros estilos aumentou bastante. Por quê? Porque os otakus vendem, mas o público otaku não aumenta, entendeu? Lá dentro. Não aumenta. É só aquilo que acabou. Aumenta devagar, né? Não aumenta vertiginosamente. Assim, aquela coisa. Os japoneses sabem que a indústria não vai viver só dos otakus internos, produto otaku interno bruto. Porque você virar otaku é um processo longo. Você tem que sair do colégio, você tem que ser fracassado, você tem que não conseguir uma namorada, não conseguir casar, não conseguir emprego. Aí você começa a se deprimir. Aí você tenta ser alguém, você vira um bêbado. Aí você casa com o travesseiro. Aí depois você vira um bêbado, você larga essa vida e descobre que o que você quer é um mundo 2D. Você não quer mais um mundo 3D. Aí você vira otaku. Aí sim, você vê que... Eu não sou otaku. Eu não sou otaku praticante, mas Boa, pelo amor de Deus. Você tem uma vida sexual, você é uma pessoa normal, você conversa com as pessoas, você tem amigos. Você é uma pessoa normal, você não é otaku. Por mais que você use o chuveirinho, você não colou uma figura de anime nele e não casou com o chuveirinho. Pois é. Eu não uso o chuveirinho. Ah, não? Não. Ah, droga. Eu quero falar, eu não lembro mais, viu? Enquanto você lembra, o Japão, ele nunca... O Japão nunca fez muita questão que você aí, gaijin brasileiro, junte as suas trouxinhas e vá pra lá morar. Isso ele nunca fez muita questão, não. Agora, se você quer passar pra lá, dar seu dinheiro pra eles, tá ótimo, tô felizões. Com certeza, se você quiser pagar o ingresso pra visitar um museu do anime, quiser viajar pra assistir Haruhi no cinema, por que a gente não fez isso ainda, lá? Não sei, esse DVD não sai nunca. Tô quase fazendo. Cara, qual é a diferença do nerd comedor de HQ pro otaku? O nerd comedor de HQ tem um pouco mais de vida social. Hã? Não, cara, é... A ideia é a mesma. Não, a ideia não, é do fanático. Não. O otaku é bem mais passional. Se encontra muito nerd, muito passional, quanto mais loser ele for, mais passional ele vai ser. Mas é, você consegue ver representantes de coisas que seriam consideradas otakus no Japão aqui. Como... Só que não é tanta gente junta, entendeu? Não é tanta gente se juntando dentro do mesmo estigma. A diferença é mais social, porque a sociedade japonesa encara otaku de uma... O Brasil, ninguém sabe o que é um nerd, entendeu? Ninguém sabe o que é isso, sabe? Enfim, é uma coisa... É um conceito muito mais fluido, entendeu? Do que... E agora, tá na modinha, agora já é legal você falar que é nerd, isso que lá. Só que no Japão, não. No Japão, realmente, é uma coisa depreciativa você falar que é otaku. Então. Cult, alternativo, nerd, otaku, emo, é tudo a mesma coisa. É um conceito mais fluido, assim, entendeu? Você é alternativo, entendeu? Tudo não vai fazer medicina, não vai fazer direito. Vai morrer de fome. Vai fazer design gráfico, desenho industrial, publicidade. de gestação. Ah, não fala isso, pelo amor de Deus. Pobre pra sempre. Ha. Não fala isso. A gente é slacker, a gente não é loser. Dois. Sim, sim, a origem do cuspido escarrado já tinha sido falado antes. A gente já tinha falado do cuspido escarrado. Você já falou 2 ou 3 mil vezes no podcast. Ah, cara, você sabe qual é a origem do cuspido escarrado? Isso aí. Aliás, vocês sabiam que... Ah, vou contar pra boca, ela não sabe. Agora... É esculpido em Carrara, que é o certo. O que é Carrara? Carrara é um tipo de mármore. E aí, tem esculturas de Carrara. Então, o cara cuspido escarrado, o cara é uma réplica perfeita. Ele parece que foi esculpido em Carrara. Ah, aí fez uma... Aí... Foi deturpando até virar cuspido escarrado. Caraca, eu esqueci a palavra. Corrompendo. Corrompendo. Isso. Aí corromperam. Tentei o cagado e cuspido também. Fulaninha é cagado e cuspido o pai dele. É encarnado e esculpido. Eu não sei disso, a minha professora de português sabia, contou isso pra gente. Ele também falou que algo que é lugar comum, todo mundo sabe, eu acho, né? Aliás, vocês sabiam que C é uma contração de você, que é contração de vós, mercê, que é contração de vossa, mercê. Claro, todo mundo sabe disso, né? Sim. Eu sei o que é Vassus Cristo. Um dos primeiros romances inteiros que eu li, reli várias vezes, quando eu era pequeno, foi um livro chamado Clarita da Pavirada, um livro famosinho aqui no Brasil e tal, vocês não conhecem, porque vocês estão muito jovens. Mas se passa a história real da autora, a infância dela no interior lá de São Paulo, e tinha as negras lá na fazenda, uma coisa meio estúpida, com a palavra amarela, tinha uma tia Anastácia da vida, e eles falavam essas gírias de interior, e Vassus Cristo, asterisco lá embaixo, nota de rodapé, Vassus Cristo significa louvado seja o vosso Senhor Jesus Cristo. Legal. Ah, muito interessante. E segundo o Rafael Portilho, ontem, 3 horas da manhã no MSN, sabe qual é a origem da menstruação a cada 28 dias? É, muito interessante, você sabe? Não, óbvio. Depois a gente adiciona, você adiciona o Rafael Portilho e te conta. Porque agora eu tô com preguiça de falar. Ele contou isso, ele explicou. Depois adiciona, você fez um gesto assim com a mão, parece tipo, você adiciona farinha. Não, você adiciona o Portilho. Ele também disse que aquela história, tem que falar aqui, ele também confirmou que aquela história de que os olhos japoneses são fechados realmente é por causa da luz e da neve. Mas não é a luz de Lost, é a luz solar. É a luz solar. É científica, viu, Johan? É, porque tem um lugar... Johan falou que a gente agora tá falando dele todo o episódio, né? Tem que falar dele, tem que fazer uma piadinha, então eu tô marcando presença nesse. Ateu. Ah, pronto, falei. Mas por que eles ficaram com os olhos assim e a outra metade normal só ficou com o olho muito claro? Não, tem uma história assim. Tem outra metade normal, o que você tá falando? É, o olho muito claro veio da claridade do frio. Porque lá era mais hardcore. Não, porque lá, se você não usar óculos, segundo o Rafael Portilho, se você não usar óculos escuros, você fica cego, porque a luz reflete e é muito forte. Isso nos mongóis, porque os japoneses vieram dos mongóis. Eu não sei onde que os mongóis vivem, aí, é a Mongólia. Não, o mongol vive na Pai, porra. Você não vê Teleton, não? Caralho. Gente. Não é? Falei alguma coisa errada? Aquele comercial que tem a menininha especial dançando, aquela música, come on, come on, come on, come on. Peraí, a gente pode falar crioulo no programa e não pode falar mongol? Não é mongol, é mongoloide. Ah, claro, a gente não pode abreviar. Não, o mongol é quem mora na Mongólia, não, mongoloide. A galera chama, a fulaninha é mongol, a galera que chama mongoloide, mongol. Mas tá você... abreviando, porque mongoloide é muito grande. Sim, mas... Mongoloide parece que é loide, sabe? Mas é só uma bola que tá saindo da sua pele. Já viu um filme chamado Mong e Lloyd? Que é a pessoa do pop de Debbie e Lloyd? Já, sabia que você é uma... Porra, meu... Ah, vamos logo. 3 melhoras pro meu estômago, blá blá blá. Falou que sono... Como é que é? Andou comendo cachorro quente, salsicha dupla no Morte Lenta? Não entendi o que ele quis dizer. Ele fez um... Ah. Peraí, deixa eu entender. Andou comendo cachorro quente, salsicha dupla... Ah, tá, um cachorro quente, salsicha dupla, que é um cachorro grande com 2 salsichas, num Morte Lenta. Morte Lenta é um lugar onde você come. Não. Que é o podrão. Não, é Morte Lenta deve ser a gíria do país dele pra podrão. Ele deve aliás, ser do país. Aliás, aqui em Porto Alegre, tem uma dessas então, que país é esse, Porto Alegre? Qual continente? Tem uma dessas carrocinhas de cachorro quente, Morte Lenta. Ah, então ele fala Porto Alegre. Ele fala Porto Alegre, que tem um nome escrito bem em cima, em vermelho, A Última Ceia. 4. Ai, ai, essa Globo malvada que detalha essa malestícia, sobre Dragon Ball, etc. Esses otakus sub-16 revoltos me racham a cara. Cara, ele é muito cheio de... Racham, muito bom. Ele é muito, muito sulista. Que o Carrasco tem a ver com a história? Famoso não pode... Valcir Carrasco, gente... Eu acho que ele é gay. Mas você jura? Porque olha só que interessante. Caramba! Olha só que interessante, né? Ele foi pro Japão, né? Ele gostou de Harajuku. Ele tirou foto com a Gothic Lolita, né? Ou seja, não é muito normal. Ele fala tudo assim delicado. E ontem no Twitter ele tava dizendo que tá escrevendo uma série de livros que tratam sobre preconceito pra criancinhas. E aí cada edição vai tratar de um tipo de preconceito diferente. E aí ele escreveu um livro que vai tratar, né, sobre homossexualismo pra criancinhas de 8 anos. Uma coisa assim. É, será que ele é gay? Eu acho que é. Porque ele tem um jeitinho, né? Eu vou investigar. Então, duas missões pra essa semana. É descobrir cadê o Fortunato e descobrir se o Valci Carrasco é gay. Se alguém já souber. Valci, eu sei que você escuta o Dreamcast. Algum ouvinte já comeu o Valci Carrasco alguma vez? Porra, que isso, dá? Que horrível. Que foi? Caralho. Mas alguém já pegou o Valci, pô. E ele não pode ser o Semê. Alguém foi pego pelo Valci. Porque o Valci agora, que ele tá pesquisando pra novela dele, ele ouve o Dreamcast. Então agora ele tá ofendidíssimo. Ele não vai mais chamar a gente pra ser consultor dele. É. Porque por causa dessa piada besta sua. Ah, foi mal. Idiota. Famoso não pode querer fazer turismo no Japão. Aliás, nem foi a emissora que efetuou boa parte das censuras. Tô falando das censuras. Cara, os otakus, eles têm essa coisa, esse rancor até hoje, né? 20 anos atrás, a Globo censurou Samurai X e o pessoal sofre até hoje. Gente, Samurai X você encontra na Intriga pra você baixar. Então para de reclamar da Globo, foda-se. Deixa a Globo picotar. Não é nem culpa da Globo, é culpa do Ministério de Bababá. É isso que ele tá falando, sabe? A Globo não era do Globo, era do órgão censor. O que acontece é que o governo libera pra esses animes assim, pra horários de noite. E as emissoras brasileiras, elas têm a tradição de passar desenho de manhã. É o slot pra desenho. Então nenhuma delas, nenhuma emissora aberta, vai abrir pra passar desenho depois de 8 horas de noite. Talvez a Band queira fazer isso um dia. Mas essas emissoras, tipo a Globo, que tradicionalmente passa novela à noite, ela nunca vai tirar a novela da noite pra passar desenho. Então ela vai passar desenho de manhã cortado. E se você não quer ver cortado, você baixa na internet, porra. Banda larga. Em Porto Alegre deve ser baratíssimo. Não, pois é. Pra não tirar o crédito, foi justamente o que ele acabou de falar aqui. Ele acabou de explicar que a culpa não é exatamente da Globo, é do órgão censor. Ele fala isso? Fala exatamente isso que você acabou de falar. Então, eu dei esse piti à toa, né? Você deu à toa. Ele acabou de falar exatamente o que você disse. Quando eu der piti à toa, vocês não deixam dar. Eu não pensei que você tá falando com ele, eu pensei que tá falando com os outros. Não, eu tava falando com os outros, mas se ele já falou, era só ler. Ele tava sendo irônico. Quando ele tá falando de censura, etc., ele tava sendo irônico. Eu tô dando uma bronca nele, eu tô falando, mas já que ele tá dando uma bronca pros outros, era só ter lido a mensagem dele, não precisava eu ter dado a bronca. Ah, tá. Não, eu esperei você acabar de falar pra não precisar ler. Fica bonitinho dando bronca, a gente lembra que você é mais velho. E 5, digam o que penso sobre a atual política de aquisição de títulos de animes pelas distribuidoras brasileiras de DVD. Andei pensando sobre isso e concluí que eles têm uma política de visão muito limitada a Estúdio Ghibli da vida e sucesso modinha na TV. Ele acha que não traz muita coisa pra cá. Isso é assunto pro Jubacum falar. Ele tem, nossa, entra lá no site do J-Wave. O que tem o Jubacum? Eu já li uma matéria dele sobre isso, falando sobre a política das distribuidoras e tal. Mano, o Jubacum é um cara. Ele escreve num blog. No mínimo, não. Ele é o Bubu, o Boi do Mar. Ele é do J-Wave e uma vez eu li uma matéria sobre ele no blog do J-Wave sobre esse assunto. Ele sabe falar bem sobre isso. Eu tô com preguiça de falar isso agora. Mas é isso. Aqui no Brasil, gente, presta atenção. Esse sistema de vender DVD não dá certo aqui. Não dá. As pessoas do Brasil não compram DVD, ponto. Então, é um risco muito grande para as distribuidoras. Então, é óbvio que elas vão trazer só o que elas sabem que é a modinha do momento e que vai ser adquirido pelas locadoras e que os pais vão comprar pros seus filhos, entendeu? Ah, o filho curte isso, o pai sabe que o filho curte aquilo porque ele vê o filho assistindo Yu-Gi-Oh! Na televisão. Então, no dia das crianças, ele vai dar o box do Yu-Gi-Oh! Pro garoto, entendeu? É assim que funciona. É. Você nunca vai ver um Death Note sendo lançado em DVD. Foi o que ele disse aqui, cara. Ele deu uma outra ideia. Penso que deviam fazer como as editoras que publicam mangás. Vejo que faz sucesso na internet, como a recepção do público ao título em outros países e comprem coisas pouquinho menos mainstream. Como exemplo, Death Note. O mercado de mangá é completamente isso que eu ia diferente. É, muito diferente. O mercado de mangá no Brasil, ele é até bem sólido. Ele pega um público mais velho. Não necessariamente mais velho. Só que, sei lá, tem esse estigma de DVD não vale a pena comprar. Mangá vale a pena comprar. Mas DVD não vale a pena comprar. Mangá vale a pena comprar porque é ruim de assistir no computador e tal, entendeu? As pessoas pensam que DVD não vale a pena comprar. Tem esse estigma aqui de DVD não valer a pena comprar. Porque, na verdade, o fansuber é mais popular que os scanlations. Então, geralmente quando sai o anime, ou o cara também, já viu. Ou o cara já baixou e não vai querer comprar. Não só por causa disso, mas porque ler no computador sempre é incômodo. E você assistir um anime no computador é como assistir na televisão. Eu mesmo tinha uma resistência bem grande a Scanlation durante muito tempo. E aí ele cita outros títulos que poderiam sair nessa forma, como Code Geass, Evangelion, Chrono Cruzes. Olha só, vou te falar. Se Evangelion sai na TV aberta, eu acho que eles só vão lançar em DVD. Se bem que Fullmetal Alchemist não passou em TV aberta, né? Passou na Band aí. Então, eu acho que de uma forma geral, me corrija se eu estiver errado, tirando os movies, quando é série, eles têm lançado o que tá saindo em TV aberta, né? Basicamente. Que eu acho que é basicamente que... Porque não adianta lançar uma coisa que passou na Locomotion há 10 anos atrás, né? É, ele termina com ok, antes que eu tenha mais ideias e comece a desenvolvê-las desenfreadamente, digitando freneticamente no teclado enquanto devia estar trabalhando, vou encerrar logo. Por favor, ao menos mencione as ideias básicas na próxima leitura de e-mails, blá blá blá, a gente já leu praticamente na íntegra. E ele tem milhões de coisas que queria discutir com a gente. Um abraço. É. A gente só, desculpa, ô Veríssimo, a gente só vai ler esse e-mail. Mas não tem muita coisa, senão no vai ser ar. Uma leitura de e-mail só sobre você. A gente leu todos eles. A gente leu todos eles. Muito obrigado por todos eles. O segundo e-mail é do Gabriel Rubio Rubio. Você não repetiu sem querer, não? Não, tá no e-mail dele, Gabriel Rubio Rubio. Ele é muito vermelho. É tipo Souza e Souza. Ele é parente da Paulina Rubio? É, duas vezes. Parente dela. Ah, não é, porque a Paulina Rubio não é Rubio Rubio, ela é só Rubio. É, então deve ser alguém da família da Paulina Rubio que casou com alguém ou outro lógico, Rubio. Ah, lógico, isso que eu ia falar. A Paulina Rubio casou com, sei lá, Rubio e ficou Rubio Rubio. Rubio Rubio. É pequenininho. Aí, galera, também fora dos últimos casts, eu queria fazer uma pergunta. Ele não pontua, então eu vou pontuar pra ele. Vocês comentaram de casts sem ser brasileiro. Sem. Casts que não são brasileiros. Vocês podem falar algum, vírgula, que o único bom que conheço de anime são vocês. Vírgula, gostaria de escutar outros. Reticências, valeu aí. Podcasts gringos de anime. Tem o podcast do Anime News Network, que começou há pouco tempo. É muito interessante pelos guests, pelos convidados que eles levam, e pra você ter uma visãozinha da indústria lá fora, como é que tá, não sei o quê. Mas os dois que apresentam, que é o editor-chefe do Anime News Network, Justin qualquer coisa, e tem outro cara também, eles são muito ranzinhos e muito chatos. Eles são sempre muito mais entediados que a gente, inclusive. Nossa. Eles já começam com ah, o que você fez hoje? Eu vi um anime novo. O que você achou? Eles não gostam de nada. Nossa, eu odeio eles. Mas o programa é interessante, infelizmente. Então eu sou obrigado a ouvir. Então eu recomendo. Tem o Otaku Generation, que é mais leve. Se você é um otaku e tal, tem um pacing legal. Eles gravam ao vivo num estúdio e tal. Então eles fogem muito do tópico. E eles transmitem ao vivo também enquanto eles estão gravando. Tem os Ninja Consultants, né? Hã? Ninja Consultants. Ninja Consultants é um programa de vez em nunca, mas é legal pela voz da Erin, que é apresentadora, que tem uma voz. Pelo fato deles terem gravado, eles terem casado em Gravidade Zero. Foi o primeiro casal, pelo menos no Ocidente, não sei lá fora, que casou em Gravidade Zero. Inclusive, o Darius Wright falou que é propaganda enganosa, que não é Gravidade Zero de verdade. Não é de verdade, não? É um avião que simula Gravidade Zero, mas a gravidade não é anulada. Ele simula, ele faz umas manobras no ar e simula. Ah, tá. Zero. E foi, enfim, o casamento custou uma fortuna, né? São 60 mil reais. Imagino, né? Mais caro só aquele de Jurassic Park. Então. Tem, se você curte cinema, tem The Greatest Movie Ever, que é muito bom. Os Geek Nights. Geek Nights, eles têm um podcast por dia, eles não têm vida, né? É um podcast enorme, não é porque eles têm 5 minutos por dia, não. Tem um projeto tipo uma hora e meia por dia. Eles assim. Não têm vida pra gravar isso e a gente também tem que anular um tanto da nossa vida pra ouvi-los, né? Cada dia eles tratam de uma coisa, de um ponto do universo geek. É mais ou menos como funciona o Matando Robôs Gigantes aqui no Brasil. Só que programas maiores, porque o Matando Robôs Gigantes tem meia horinha, e com mais tópicos. Porque o Matando Robôs Gigantes é só cinema, quadrinhos e games. Eles também têm mais coisas, né? O Yoha, eles são ateus. Eles são ateus, nossa. Eles são ateus. Aí um dia sobre um dia sobre tecnologia, outro dia sobre games, outro dia sobre quadrinhos, eles falam muito de mangá, no dia de quadrinhos, e um dia sobre rants, assim, em geral, e parece que é um dia de folga, e fim de semana. E o que a gente escuta com frequência basicamente são esses. Você escuta bem mais do que eu, podcast gringo. Eu tenho que escutar mais. Tem uns que eu não acompanho tanto, mas de vez em quando eu vou lá e pego e baixo uns e ouço. Tá me faltando. Tem Anime 3000 Panel, que tem uns assuntos bem legais. Eles escutam umas coisas bem legais. Eles trazem sempre galera da indústria, editor de mangá pra falar, coisa pessoal assim. Vamos pra próxima? Tinha um canadense de cinema que eu parei de ouvir porque eles são. Cara, canadense é um bicho chato. Porra, eles não têm alegria de viver. E eu ouvia um podcast de Doctor Who em inglês. Que puta merda. E aqueles caras não são fãs de Doctor Who. Eles não gostam de nada. Eles também odeiam tudo, né? Porra, que merda, cara. Eles gostam da clássica, né? Como sempre. Eu não sei porque eu nunca ouvi, mas bobear, eles falam mal também. É possível. Deus. Basicamente, o estrangeiro odeia tudo, a gente gosta de tudo, que esse país é uma merda. Não, a nossa ideia minha do live é que todo fã de algo odeia muito aquilo que ele é fã. Porque ele critica sempre muito. Não, aquele negócio. A gente já falou isso aqui, né? Se você é um fã de alguma coisa e vive esse, o seu objeto do seu fanatismo, você gosta muito daquilo, aquilo é boa parte da sua felicidade, boa parte do seu entretenimento, do que você usa pra relaxar, tá naquilo, né? Então, se você é um grande fã de CSI, por exemplo, é boa parte do seu, da sua felicidade tá em assistir CSI. Então, membro, a nossa teoria é que um membro de um fandom é um cara muito infeliz, porque ele odeia a coisa, né, o objeto do fanatismo dele. Ele tá sempre criticando os menores pontos, sempre criticando tudo. Eles só criticam. É porque eu acho que chega um momento do vício que eles têm o vício pra mostrar que têm o vício, como se fosse algo pra enaltecê-los. Olha, eu sou fã de HQ. Aí o que mostra que você é mais... Eu sou mais fã de HQ do que você. Meu gosto é mais apurado do que você. Por isso é, você gostou disso e eu não gostei, porque meu gosto é mais apurado. Porque quem critica é porque fez uma análise mais profunda. E tem as lendas urbanas também. Você vê que determinado filme, determinada quadrinho, determinado episódio daquela série, ele vai ficando melhor ou pior do que ele de fato é com o passar do tempo. Com as pessoas vão discutindo em cima. Então você, quando um cara chega num fandom que já tá formado e quer se sentir parte daquilo, então ele aprende que, ah, sabe, aquele autor é foda, aquele é ruim. Tem que falar mal disso e bem daquilo. Entendeu? Senão não você aceita no clubinho. Então eu acabei de chegar em Star Wars, então eu aprendo que o filme mais foda é o Império Contra-Ataca. Que a trilogia nova é uma merda. A trilogia nova é uma porcaria. E os Ewoks são irritantes. E o cara abraça isso, mas, cara, o que você realmente acha, entendeu? A respeito? Sabe, assim, os Ewoks não são tão irritantes assim. O Jar Jar é, mas os Ewoks não. Eu gostava do Jar Jar a primeira vez que eu vi. Vocês não precisam criticar uma coisa se vocês não gostam tanto dela. Vão ver outra coisa, entendeu? Se você não gosta de Star Wars, vai ver Star Trek. Você vai gostar. Não, mas o problema é que eles gostam. Só que eles gostam de reclamar também. Pra se sentir, sei lá, completos. A gente faz muito mais amigo reclamando do que falando sobre coisa que a gente gosta. Se você tiver uma pessoa em comum pra desgostar aqui na nossa cidade, por exemplo, você vai fazer vários amigos desgostando daquela pessoa falando mal dela. O ser humano é movido pelo ódio. É igual esse recente episódio do Doctor Who, Victory of the Daleks. Porque é do Mark Gatiss, que é o pior roteirista de Doctor Who, que fez um dos piores... Aquele episódio do Idiot's Lantern. Que todo mundo odeia aquele episódio muito, né? Que tem de errado com os episódios do cara, sabe? Nada gosta daquele episódio, cara. Aquele episódio da primeira vez que aparece a Fenda em Cardiff, acho que, se não me engano, é dele também. Segundo ou terceiro episódio da primeira temporada de 2005. Eu só não lembro de detalhes do episódio, mas... Que é o episódio que aparece a Gwen pela primeira vez, assim, que faz a Gwen e tal. Aham, acho que eu sei qual é. Ah, sim, então, aquele que eles vão pro passado. Eles estão tentando entrar em Cardiff. Sim. Quando eles fecham a Fenda de Cardiff. Eu só não gosto daquele episódio? Porque esse cara é o pior roteirista de todo mundo. Não, peraí, aquele episódio tem nada de errado. Mas... Eu consigo entender porque o pessoal não gosta do Love and Monsters, né? O nome daquele da menina que fica com a cara no... É, o Love and Monsters... Aquele eu consigo entender porque as pessoas falam mal dele, mas eu não vejo nada de errado nesse outro, não. Aí eu vi o povo falando assim, não, mas o Victory of the Daleks é legal, mas porque ele não teve que inventar vilão nenhum. Ele usou os Daleks que já existem, porque os vilões que ele inventa são ruins. Cara, eu gosto dos vilões dele. O cara fez os Dalek Rangers. Ninguém reclamou dos Dalek Rangers? Não. Não? Não, não vi ninguém odiando o Dalek Rangers, não. Quer dizer... Eu esperava que todo mundo fosse ficar muito puto com os Dalek Rangers. Assim, mas aí de Doctor Who, quem ganha de chatice é o povo do Gallifrey Base, que é um mega fórum americano, se não me engano. Não sei se é americano, enfim. Que fala, eles não gostam de porra nenhuma mesmo. Então, mas eu não vi, eu não li o fórum sobre Victory of the Daleks, então não sei. Chega, né? Porque a gente virou um cast de Doctor Who e a maioria dos nossos ouvintes que não acompanham não entendeu porcaria nenhuma. Só quis dizer isso, que quando você entrar num fandom de alguma coisa, tenha opinião própria, pelo amor de Deus. Não odeie algo só porque todo mundo fala que é ruim e ame automaticamente porque todo mundo fala que é bom, entendeu? Porque nem sempre é isso mesmo. E vamos pro último e-mail, rapidinho, do Gustavo Chaves Ribeiro. Olá, pessoal, esse é meu segundo e-mail pra vocês. Antes de mais nada, eu sou o Tang, que comenta de vez em quando nos posts do site. É o meu nick mais antigo na net. Mais uma vez, tive que correr atrás pra assistir o que vocês estavam comentando. Tang é o suco? É o único Tang que eu conheço. Agora estamos conhecendo o segundo Tang. Mais uma vez, tive que correr... Vai lá. Tenho mais de um tera de anime, mas vejo bem... Cara, manda a lista pra gente. É. Né? A gente tá ficando mal acostumado, mas manda aí. Manda a lista pra gente. Foi sobre Páprica, foi sobre o nosso review de Páprica. Mas vejo bem menos do que eu gostaria. Mas Páprica eu nem tinha baixado, infelizmente vou ficar devendo a legalidade. Shame on you. Não sei se vocês descobriram depois, mas o tempero Páprica é feito de pimentão e a aparência dele é um pó vermelho. Por isso a personagem é ruiva, em tese. Esse é o segundo filme do Satoshi Kon que eu assisto. O primeiro foi Perfect Blue, ainda numa fita VHS comprada de fansubbers. Sugiro que vocês vejam também, é muito bom. Não assisti Talk About Fathers porque não tinha zona de spoilers no review. Ainda pretendo um dia. Ele não se tinha impulsionado de assistir porque ele não precisava assistir pra acabar de ouvir o cast. O que prova que nós somos mais importantes do que os filmes do Satoshi Kon. Isso é óbvio, né? Vocês não estão incentivando a indústria, vocês estão atrapalhando ela. Não, mas a gente não falou muito spoiler de Top Gun Godfather. A gente não falou spoiler de Top Gun. Não, não, o que ele quer dizer é o seguinte: ele não assistiu Top Gun Godfather, ele só assistiu Páprica porque teve a zona de spoilers. Ele queria acabar de ouvir o cast, pra isso eu tinha que assistir Páprica. Ah, tá. Top Gun Godfather, ele não se sentiu impulsionado. Ele não tinha zona de spoilers, ele não ouviu o review e por isso ele não. Não, não, não. Ah, how cute. Ou seja, nós somos mais importantes do que os filmes do Satoshi Kon. Ou seja, espera ouvir a gente contar o final pra depois assistir. Não, não, é mais interessante. Ele só assiste os filmes do Satoshi Kon se for necessário pra ouvir a gente falar. Se não for, ele não assiste. Isso é muito bom. Tecnicamente, o filme é ótimo, trilha sonora maravilhosa e uma história até tranquila de acompanhar. Esse povo é burro. As pessoas já são burras. Quem assiste Lost é burro. Isso é fada, as pessoas são burras. Entendeu? Quem assiste Lost é burro, quem assiste Lost não gosta é burro, quem assiste Doctor Who não gosta é burro e quem assiste Pablo que não gosta é burro. É simples. Basicamente. É simples. O que você acha sobre isso? Quando você aprende a admitir que existem pessoas burras, você fica mais tranquilo, que é bom você chamar. Cara, você é burro. Acabou, você se sente tranquilo. Lava sua alma chamar alguém de burro. É verdade. O que você acha disso, burro? O garoto não gostou de Páprica, não? Não, gostou. Ele gostou de Páprica. Ele tá falando de outras pessoas. Ele falou que a história é outra coisa. Ai, que bom. Ele falou que a história é outra coisa. Desculpa, eu falei, concordo. Quem não